vai a sua vida. É bom desabafar tudo que sente. Não pode desanimar, precisa suportar até o fim. Imagine lá no Calvário, Jesus Cristo foi por ti crucificado. Escravos em suas mãos, com amor no coração, tudo isso por você. É difícil carregar a cruz que ele levou, carregou sem reclamar. É impossível esquecer sua morte lá na cruz. Lembranças de Jesus, lembranças de Jesus. Imagine lá no Calvário, Jesus Cristo foi por ti crucificado. Escravos em suas mãos, com amor no coração, tudo isso por você. Que ele levou, carregou sem reclamar. É impossível esquecer sua morte lá na cruz. Lembranças de Jesus, lembranças de Jesus. Sua morte.